quando todos forem para o posicionamento na área remota. Gol 925, ingresso Juliette para o 01. Juliette 01, gol 925. Boa noite, gol 077, gente da Quebec, autorização para Galeão. Autorizado, Galeão 360, via Pesulo 10, após segue a rota do plano, da cola da 10 com curva à direita, saída, Dael, Leda, Bridge. Controle de Salvador, opera em 119, decimal 8, aciona 5174, Cotejo. Autorizado 360, Galeão, Pesulo 10, prosseguindo conforme a rota do plano. Decola do 10, curva direita, saída da L, dentro da Bridge, controle 1998, transporte 5174, tudo pronto, chama na meta, está na posição 10, o gol 1077. Confirmando, posição 10, 10. Ah, certo. Sim. 98, vamos. 198, boa tarde. Seu Papatagon, meu Papatagon, na rotatória, visual com campo. Sim, está presente, curte base, final no 7, Romeu Papatagon. Ao 360, saída da El. 360, no perfil da Dael, 4118. Estacionamento, gol no 399, no 2100. Está autorizado no 399, Sumitac. Tango, o tráfego avistado se for autorizado no 7, o reator no 4 graus, me avisa. Olá, Tango, repita a informação, por favor. Ativo. Avistado, tem pouso autorizado, pista no 7, o reator 1 no 4 graus, com minha dúvida, Papa Tango, comigo, Papa Tango. Aprovado 360, Pesulo 16, decola, curva direita, daí ao meio da frente, controle 198404. Correto, quando o plano em posicionamento, confirma o gate. 28, chama lá, obrigado. 077, pushback em funcionamento no 10, no 10. No 077, autorizado, Samitac. Autorizado, chama lá, tá, chegou no 077. Autorizado, seu Itaco. Autorizado, seu Maratá, 5729-03-02-2, 5729-02, está autorizado, seu Itaco. Ok, change. A 206, desça 050, chegada Mari, identifique. Thank you. o Webjet 5729. Apenas para a coordenação, nós temos um Boeing da Gol que vai iniciar ataques dentro de instantes. Coordene sua equipe após a passagem do mesmo, se eu tenho livre novamente o pulso e acionamento no setor, me chamando para o táxi. Ok, passando o Boeing agora, prossegue via fácil em de alta com espera torre no 86, estado no 015, bom voo no 399. Fácil em de alta, estado no 015, bom voo no 399. Afirmativo, e na medida possível, agilizando o táxi. Agilizar, voo no 399. Trip 5488, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado LS, reporte pelo senhor. Para 2000 pés, autorizado LS, da pista onde... Webjet 5729, pode iniciar, me chamo para o táxi. Boa tarde, Vista 10, está liberado, autorizado em linha colar. Vento 160 graus, 7 mais. Vista 10, voo 162, liberal. Semana 2, 1-1-1-2, liberal. Para o táxi até o Través 206, aguardando a liberação do passe pelo Boeing da Web. E após o senhor vai segui-lo via Índia e Alfa e no ponto espera Samara 1-8, decimal 6 com a torre. Ali o táxi até o Través 206, onde aguardando a aeronave da Web, após o senhor segue seguindo via Índia Alfa até o ponto espera lá chamando 2286, bom no 077, obrigado, tenha uma boa tarde. São 3217, é o número 3, ok, para taxiar, nós temos o Webjet, depois do Webjet o Boeing da Gol e após a sua aeronave. Então irá prosseguir via pátio Índia e Alfa, indo com o espera somar a torre 1-8-6. Pátio Alfa, ponto espera 1-8-6, número 3, são 3217. Trip 5219 para posicionamento no pátio 3. Trip autorizado, sanitário. O outro Salvador é o 399. 729, está com 129 a bordo, 320, antena Guarulhos. Confirme o PB? CAB de 129. Qual o Copiado, prossegue via Índio em Alfa, com espera chama Torre 186, Estados Unidos 0 no 5, bom voo. Índio Alfa, 26, 0 077, segue então o Bangalore Web 7 via Índio em Alfa. Seguindo via Índio em Alfa, bom no 077. 3217, seguindo o banheiro da Gol via Fax em Índio Alfa. Quem chamou? Prossiga na escuta. 698 controle, 698 quilo Oscar Alfa. Batalha, posição Oscar Alfa, zero pronto. 5729, autorizado na decolada 1-0, com vinha 1-5-0, grosso, 7 mais. Decolada 0, perdão. Qual é o tipo? 7. Aqui 1010 é o contramão de quem está, então o senhor desce para 510 quilos tal. Essa é você. Pastor 2-0, identifique e desça para 4.000 pés. Ajuste no 0, no 5, chegada bom. Salvador Batalha, bola 395, 4.0, 5.0. Mundo 395, boa tarde, desça para o nível 070, chegada Mari. Claro, 070 na Mari, 390. Azul Bato 206, desça para 2.000 pés, autorizado LS, ajuste no 095, reporte estabilizado. No 095, 2.000 pés, reporte para Azul 4206. Fui, aliás. Torre 1 no 8, decimal meia dúzia, 35422. 3560, desça para 2.000 pés, autorizado LS, ajuste de altímetro no 015, reporte estabilizado. Autorizado 2.000 pés, PNH 1015, reportaria. Controle Salvador Objeto 579, boa tarde, é Crocus, 2.000 pés. 5729, Suba 360, Feta da El, Rima. Poderia levar a zero da El 57, Bernardo. Poderia levar a lenda? Cuidado, November Alpha até o Pat 4, reporte no set livre, considere solos 4-3. Pouso autorizado, picha 90, vem ação 90 graus, 7 mais. Gente, liga o pouso 35488. 977, na escuta? Na escuta, 1977. Recorre imediato com autorizado? Afirmativo. O 1077, observando a TR da Trip na curtíssima, após ali mantém, agilizando as manobras, aguardando liberar apenas a pista livre. Sente após o pouso do Trip, agiliza para alinhamento 1017. Utilizado azul 4206 na X-Ray. M Torre 1-8, decimal meia dúzia. Azul para 206. 206. Voo no 399, chame Recife, 125, decimal 1, Alterne, 133, decimal 2. 25, 33, 25, boa tarde. Salo, voo, acaba de aqui. Para Brasília, nós temos 360, copia? Copia. Autorizada Brasília 360, Pesolo 17, decola 10. Curva direita, saída Arbor, Elefa, controle o aparelho 199, decima 8, aciona 5405. Contei. 35488, solo 45, libera de imediato, 131, decimal 9, solo, bem-vindo. 88, obrigado. Correto, quando eu pronto também para o funcionamento, confirmo o gate? Posição 1. Sim. 50 Gross, 79, autorizado a colégio. É bom, 0077. Livrou, prossegue Alfa Kilo, passe 3. Alfa Kilo 3, obrigado. Sete, inicialmente uma atmosfera. Quatro 206 da Azul, pouso autorizado, 150 Gross, 79. Pouso autorizado, Azul, 4206. Via Pátio Índia e Alfa, quando sai da Chama Torre 186, ajustado 10-15, bom voo. Pátio Índia e Alfa. Boa tarde, voo 1077, saída da El. 077, suba 360, está sob vigilância. 360, voo 1077. André 560, torre 118, decimal 62. Do meia, solo agora de 48, direito, André Jorge, decimal 9, solo livrado, bem-vindo. Você conta 6,25, perdona. Pista livre, decolagem autorizada, 160 graus com 62. Mantenha o ponto de espera, Felipe. Tráfico da companhia, iniciando a rolagem, aguardando pista livre, 3560. 0, 39. Lista para 2010, ajuste no 0 no 5. 2005, 3, 4. Controle web 6720. 7720, identifique, desça para 4010, ajuste no 0 no 5, chegada bom. 4005, chegada bom. Zero, pouso autorizado, pista no zero, 1970 graus, com 5 nós. Negre, pouso, pista no zero, 3560. 3217, decolado agora, 5.0, controle 1.9, decimal 8, transfere, bom voo. Sim, obrigado, boa tarde, está 3217. Mantenha 4 mil pés. Aterá, passou 2 horas. Mike Eco Delta, reporte para o Iguaçu. após na curtíssima, ele mantém. Saída Tael, foi direto do Tael, está tudo. Direto do Tael, nível 360, está 3217. Foro 395, está livre LS, tem reporte estabilizado. Solo voo 475-2508 para pegar essa manhã. Autorizado, comentário. Trabalhando táxi, voo 75. Pés, ajuste no 0 no 5, rebote estabilizado LS. Bateu após o voo, descida para 2000, reforçará a estabilidade LS. Chame Recife 125, decimal 1, alterne 13325. Chamando Recife 1251, alternando 13325, voo 1077. Trip, decolada 53, controle 198, bom voo. 198, obrigado, até já. 5, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. Controle Salvador, muito boa tarde, o trip 5219, cruza 1000 pés, saída Arbor. 5219, suba 1060, está tudo estimado. 1060, confirmando sem restrições, 5219. Sem restrições. Ciente. Salvador, boa tarde, zona 395, 10 e baixo travado. Gente, mantenha, curta a aproximação e aguardando a pista livre, zona 395. Samir Torre, 118, decimal, meia dúzia, está livre, descido por aqui. Juliette, chame torre 118, decimal 62. Tu fala essa ponta com o Delta. Presente, em curto e prazo, agilizando, reporte 2 milhas fora, 2 milhas e meia fora, o Alpo Pido Juliette. Inspeção de base, repassará na segunda milha, a Alpo Pido Juliette. 1395, fuso autorizado, pista no zero, vento 160 graus, com meia dúzia. Fuso 90, 395. Dois, 231, decolada 56, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, 2231, boa tarde, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, passaredo 9. 2231, 2231, suba ao nível 340, na saída fundo. 340, saída bombo, 2231. Eco Delta, mantém inicialmente o Delta Pão aguardando, tem um tráfego na aproximação da 17. Posição 1 para push e acionamento. Aguarde gol. Novo solo, bem-vindo. 2, 9 solo, gol no piloto.